Pode bater, José. Felipe. Sidola. Beleza? É isso, senhores. Temos um cash? Já pensou, faço só isso, dá, assim. É o curta, né? Cara, eu faria isso. É um cast sobre curtas, né? Pronto. É. Sobre curtas, metafórico. Dois minutos. É. Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem na internet. Amigos, está começando mais um Fuleiros Pop aqui para você e dessa vez para falar sobre curtas-metragens junto lá com o pessoal do Clube do Filme, na realidade, só o Cid do Clube do Filme, né? E aí, Cid, como é que você tá? Tudo bem? Tudo tranquilão, estamos aqui mais uma vez com essa parceria maravilhosa e vamos que vamos. Vamos ver se dessa vez eu não faço merda e não deleto o arquivo? Porra, seria bom, né? Não... Pois é. Porque vai que dá, né? Fica bom de novo, né? E, né? Então vamos lá. Merda. E com o pessoal da casa temos aqui José Augusto. E aí, meu querido? E aí, Gabão, muito boa noite. Muito boa noite a boa todos. Noite. Boa noite aí pra você que está ouvindo. Não importa se não é noite quando você está ouvindo. Muito boa noite pra você. Sim. Foda-se, né? Noite é só uma questão de referencial, né, José? É. Você pausa a Wally trancada dentro do porão. É noite pra ela sempre. E Felipinho, e você? Como é que você tá? Também, eu queria que recitar uma coisa de Sócrates, que a talaricagem, segundo Sócrates, é a arte. Uhum. E só pode ser dominado por aqueles que buscam o íntimo dentro dos outros. É isso aí. Que isso! Filosofou, hein? Hashtag filosofou. É, você viu? É porque talaricagem, dependendo do conceito, do jeito que você vai, torna-se curto, né? Tanto pra sua vida, sim, quanto pra dos outros. Exatamente. Tá passando por isso, Felipe? Deixa pra lá. É nesse ritmo gostoso de curtas metragens que a gente começa o cast de hoje, mas antes, leitura de e-mails e feedbacks. Começando com mais uma leitura de feedbacks, aqui é a Júlia Conete falando e aqui comigo está a Nath. Olá pessoal, eu com a minha voz tudo toda... Tudo bem, Nath? Feiosa, garganta inflamada, mas estou aqui firme e forte. Vamos começar já lendo aqui a mensagem do Lucas Souza de São Paulo. Ele mandou a seguinte mensagem: obrigada a vocês do Fuleiros Pop por me fazer rir e pensar tanto sobre tudo. Já ouvi o podcast de vocês em vários momentos e o local que mais curto ouvir é no metrô indo pro trampo. Já me olharam com medo e me chamaram de esquisito por estar rindo sem motivos aparentemente enquanto ouvia os casts de vocês. Eu quero muito ter novas oportunidades de rir e refletir sobre a vida. Olha... Eu sei como é que é isso daí. Eu escutei meu próprio cast no trem em São Paulo e todo mundo ficou olhando pra minha cara. Aquela cara, tipo, me julgando, sabe? E escutar podcast enquanto vai pro trabalho é o melhor horário que tem. Porque todo mundo, eu não sei vocês, mas eu acordo de mau humor. Nada melhor do que ouvir alguma coisa engraçada pra gente já melhorar o dia, né? Eu ouvi o do Tinder, acho que é um dos primeiros que é sobre o Tinder, velho. Eu comecei a dar risada que nem retardada no trem, mano. Eu não lembrava das histórias que eu falava, velho. É sempre bom lembrar dessas histórias engraçadas quando a gente tá de mau humor, né? Ah, eu gosto. Aí se você, a gente vai fazer o quê? Vai chorar? Não, já passou, vamos rir, né? É o que sobra pra vida. Mas não é rir, o meu eu percebo, nossa, que ridículo. Ainda bem que eu amadureci. É ótimo também, poxa. Ai, gente, hoje o feedback vai ser bem curtinho, a gente tá aqui mais pra falar pra vocês curtirem os nossos selos. né? Temos aí o Fuleiros Cult, o Fuleiros Music, o Cast das Minas, que eu, Ju, Ana, Thalias, estamos fazendo aí de vez em quando. O último cast que a gente fez, eu vou divulgar aqui, que é o sobre saúde feminina, se vocês gostaram. A gente fala muito sobre salame embalado. Exatamente, né? Se vocês gostaram, dá um up aí pra gente poder fazer um novo. Tava muito massa. Temos também o Fuleiros Comics e o Fuleiros Viaja. E brevemente vamos ter aí um novo Fuleiros Viaja. Tá ficando assim, ó, espetacular. Não posso dar spoiler, só vocês continuarem escutando. Exato. Vocês vão saber. Dezembro tá cheio de novidade. Fiquem de olho que só tem coisa boa por aí. Dezembro já chega cheio de novidade, cheio de presentinho. Ali. Exatamente. Olha ali, olha aqui. Parei. Esse meme não sai. Olha esse foco de luz. Ai. Mas é isso, gente. Agora fiquem com o cast dessa linda sexta-feira. Beijos. Olá. Então vamos começar então essa jossa. Vamos falar sobre curtas-metragens. Eu quero propor que a gente comece a falar sobre Bao. O que vocês acham? Eu acho interessante. Foi a minha indicação, né? E ah, ganhou o Oscar, ganhou o Oscar. Exatamente. E aí ia falar isso. É o curta que ganhou o Oscar do ano passado. Só me decepciona um pouco, porque apesar de trazer uma história oriental, é feito pela Disney junto com a Pixar, né? Então, não, mas a Disney é mais conhecida por escravizar chinesa, então tá em casa. Eu não sei se eu colocaria Bao como sendo uma história oriental, né? Eu acho que ela é ambientada num... Poderia acontecer em qualquer lugar com qualquer outra comida. Exatamente. Mas eu acho que ela se tornaria mais interessante se ao final... do curta, fosse um curta produzido no Japão. Ah, sim. Entendeu? Lá. E não pelos americanos pegando personagens orientais. Sabe o que eu fiquei surpreso? De no final, quando sobe os créditos, não tá lá escrito dirigido por David Lynch. Nossa. Ai, ai. Mas é um costume, né? Tipo assim, virou não uma tradição, a história da Pixar toda foi em cima de curtas, né? A Pixar nasceu disso, de curtas. Então se você for colocar as produções americanas assim, que hoje em dia, que são muito premiadas, principalmente por causa de curtas, né? Curtas-metragens de animações, você pode pegar N exemplos da Pixar que faz isso com ambientação de vários outros segmentos, italianos, japoneses, chineses, maoris. Então você vai sempre pegar um curto ou outro assim que tu vai ver ali traço de alguma produtora norte-americana ambientando, como o Gabão aí citou. Então eu realmente acho que poderia ser em qualquer outro tipo de situação, mas eu acho muito válido sua pontuação aí, porque eu acho que dá aquela responsa, sabe? Tipo assim, eu acho que realmente pra mim também teria essa diferença, porque, por exemplo, eu assisto muito anime. Pra mim, quando eu pego um anime que é norte-americano, eu acho um pouco ruim, porque eles não conseguem entregar a essência da parada. Eu acho que, às vezes, se fosse produzido por uma produtora chinesa, japonesa, seja o que for, teria mais essa espiritualidade, às vezes, saca? Essa sensação que é algo de casa. Pode ser isso que você tá querendo dizer também, né, Cid? Exato, porque assim, a história realmente que tá retratada ali é uma história que acontece em qualquer lugar do mundo, né? Tanto é que até a novela da Globo Nova aí vai retratar isso, né? Cid. O amor de mãe, né? E alguns com a super proteção e tudo mais. Então, assim, mas realmente, pra mim, fica um pouco aquém quando eu percebo que você... Porque assim, por mais que eles peguem personagens, né, que criem personagens ali animados orientais, né, você percebe que é uma ideia americana de querer, a qualquer custo, vender algo que não seja simplesmente o americano, né? Uhum. Então, faz disso... E até o estilo da história, se for pegar o tipo do roteiro e tudo mais... É muito padrãozinho Hollywood, né? Exato! Que o Japão faria, você tá entendendo? Uhum. Então, por isso que, pra mim, diminui um pouco. Ele é bom, mas diminui um pouco por isso. O traço também, né? Não tem nada muito a ver com sim, a cultura. Sim, eu vou pegar aqui um exemplo de filme. Eu não lembro se é da Disney, que tem uma Operação Big Hero, por exemplo, que a maior parte da produção dele são de pessoas asiáticas, no geral. E os traços também são bem remetentes a animes e tudo mais, apesar de ter aquele traço um pouco cartunesco, um pouco mais redondinho, mais americanizado assim, aquela massa de modelagem que tu pega já pronta, sabe? Então, tu nota isso bastante, porém, pela essência da história ter tido produtores, todos que são ligados a toda cultura e essência oriental, que, na minha opinião, assim, não só porque eu gosto de anime nem nada, mas é um cinema e ambientação que me atrai muito mais do que produções ocidentais, porque tem essa carga de... Cara, qualquer coisa pra mim que mostre mais sentimentalismo e às vezes até um pouco mais de espiritualismo dentro daquele enredo, pra mim vai ganhar muito mais no meu coração. Por mais que seja ruim, fraca a produção, tudo bem. Mas pra mim, pelo menos, a produção tentou passar alguma coisa a mais, sabe? É simplesmente fazer um filme, um drama sobre alguma coisa, sobre um cotidiano e tudo mais. Eu prefiro muito mais, e Bao tem muito disso. Tipo, ele trata muito desse cotidiano de coisa, do amadurecimento e tudo mais. Porém, naquele enlatado norte-americano, que é até rápido, né? Que, tipo assim, Bao, ele tem uns cortes, às vezes, até bruscos. Tipo, tá assistindo, tá, pá! Não sei o que, tá, tudo que acontece muito rápido. E também, eu acho que essa parte que ele quis mostrar desse amadurecimento forçado, que a paternidade, a maternidade geralmente passa, né? Que tu não tá preparado pra ver seu filho crescer, na verdade. Você ao todo tempo tá ali, você sempre vai ver ele como teu bebê, ou aquela coisa que você tirou ali, né? Tipo, saiu da mãe, que o pai segurou no colo nos primeiros minutos de vida. Então, você vê isso muito presente, porém você vê isso muito rápido. Eu acho que também a produção, por ser ocidental, ela passa muito essa sensação de rapidez, e foi até bom, porque é o que o Ocidente também faz, essa parada do a entrega rápida de um produto de boa qualidade ou não. Então isso depende muito também do ponto de vista. Eu acho que mereceu o prêmio, então tanto faz. Eu acho interessante como é que trabalha esse amor materno, mas também não coloca só ela como super protetora, ou ela não enxergando, né, que a criação do filho tem que ser pro mundo, né? Mas também mostra que o garoto, que o filho também é um mongoloide, né? Caralho. Porque é um rebelde sem causa e não tá nem aí pra mãe, não tá nem aí pra porra nenhuma, ele quer curtir a vida dele. Mas que também não deixa de ser verdade, né? Uma certa fase da vida, né? Porque depois tem o retorno. Então, por isso que eu tô falando, essas fases da maturidade. Você diria que o garoto é representado justamente por um vegetal? Minha nossa senhora! Cara, isso me lembrou muito aquele desenho evangélico, vegetais. Bons curtas, aliás. E eu gosto da metáfora, porque assim, logo de começo eu não tinha, eu realmente não saquei, a não ser quando você vai começando a ver que realmente tem um trato, né, de mãe e filho ali, e aí no final você tem a chegada do filho e você vê que existia um conflito entre eles, mas acho bacana como ele vai construindo esse laço dela com aquele alimento, né, que se toca e ganha vida, pra você chegar no final e explicar tudo o que tava acontecendo, mesmo sem palavras, né, porque o filme todo não tem nenhum diálogo. É que tá, é um jeito, eu achei legal porque foi um jeito muito sutil de explicar uma metáfora, né, porque normalmente existem problemas quando você tenta explicar uma coisa que não precisa ser explicada, né. E Bao, ele trata isso de uma maneira muito sutil e muito bonita no final, porque fecha, né? A explicação fecha, a explicação ali serve realmente pra fechar o arco, né, da história do que tá acontecendo. O filme é redondinho, exatamente. E não só pra explicar, pra fechar, pra amarrar, né, o que aconteceu, mas pra colocar um peso ainda maior, na minha concepção, no ato dela comer ele. Eu acho que quando você percebe que tudo aquilo foi, na verdade, uma metáfora, né, de talvez uma mãe super protetora e tudo mais, e quando você vê que ele nunca foi uma comidinha, né, ele foi gente, o ato dela comer né, ele, assim, de não deixar ele embora e comer ele, como se ela estivesse absorvendo aquilo, é muito mais... simbólico. Adquire um peso, adquire um peso simbólico muito maior. É o primeiro ato de você tomar pra si, né? Que não é exatamente novo, mas eu acho que nem precisa ser. Mas essa coisa da mãe tirânica, né? Acho que tem várias representações na cultura pop disso. Talvez uma das mais famosas, não sei se mais famosa, mas assim, uma das mais impactantes seja o The Wall, né? O disco do Pink Floyd, que fala sobre exatamente a mesma temática e tem conceitos muito parecidos, né? Da mãe que quer devorar o filho, da mãe que não dá espaço, né? Daquela mãe tirânica. Claro que o Kibal traz isso de uma maneira muito mais leve, né? Então você, acho que tirania ali não é uma palavra que cabe. Não pela cabe, leveza, pela leveza, né, que o curta tem. Mas se você extrapolar, né, o conceito, você consegue sim falar sobre essa super proteção que uma hora ou outra ela é amor, ela é amor, mas ela é também tirânica, né? Porque ela não deixa você ter esse espaço de ela expressão. Não, ela é, mas de fato não cabe e o filme não quer explorar isso, mas você percebe que ela também ela fica tentando comprar a atenção Sim. dele com comida, né? Então quando ele tá puto com ela, ela vai lá, faz um manjar dos deuses lá, velho, tem comida pra cacete. Não, e nem dá bola, ele vai sair com os amigos lá, já vai pro conversível, mete um óculos escuro e se manda. Então ela também fica um jeito de prendê-lo. Sim, porque né? Pensa, deve ser muito duro, né, pra uma mãe. Eu não vou falar pros pais, porque o filme ele trata sobre a relação mãe-filho, né, e não relação isso. Filho e pais, né. Isso não quer dizer que o pai dele seja ausente, né, pelo contrário. É só que o roteiro TV quis... Só. O roteiro quis só focar na relação entre mãe e filho. Por isso que os cortes, Felipe, eu acho que são mais rápidos. Né? Cortes rápidos ali significa que, sim, existem outras histórias acontecendo, mas elas não interessam, porque a gente quer focar. Não é o foco. A gente quer focar a relação. Os momentos que ele vive com a mãe, como é que a mãe lida com esse processo de. Não só de amadurecimento dele, mas de complexidade dele. Porque o Felipe, você falou, Felipe, eu achei muito interessante. Eu não tinha parado pra pensar nisso, né? Eu tô fazendo essa reflexão agora. De ser uma criança vegetal, né? E conforme ele cresce, ele começa a perder o interesse pela própria coisa que fez ele surgir, que seriam os vegetais, né? Que é uma outra metáfora também, porque, ó, eu tô perdendo interesse por vocês. Né? Eu tô ganhando interesse por outra coisa. Então, conforme ele vai ficando mais complexo, exige uma alimentação mais complexa também. Olha que bacana. Uhum. E por isso o bolinho, né, que ela faz pra ele, já não é mais suficiente, né? Talvez um banquete seja. Mas ali talvez seja tarde demais, ela em algum momento perde ele. Mas assim, eu abri um parênteses muito grande. Que eu queria falar é o seguinte, que deve ser muito duro para uma mãe perceber que ela começa, a partir de um momento da vida, ser desinteressante, né? Um momento ela é fundamental na criação de uma criança, né? Sem mãe não existe bebê, né? E o contrário também é verdadeiro, ou seja, sem bebê não existe mãe, né? Só existe mãe se existe alguém para ela criar, né? Uma criança ou alguma coisa ali. E a partir do momento que ela vai perdendo, né, esse laço de afeto, essa afetuosidade, esse desinteresse vai surgindo, que é completamente natural na vida de qualquer um, deve ser muito duro, né? E ali mostra uma mãe que começa a ter até pensamentos... eu vou falar perverso aqui, vocês vão chiar, porque literalmente não cabe, mas não é essa perversão, né, do senso comum, aquela perversão mesmo de... Pô, imagina, você abre mão, você faz de tudo pro teu filho ficar com você, inclusive comê-lo, né? Algo que você não fez a partir do momento que você nota... A perversão isso, pode falar, José. Tipo assim, de fazer o seu desejo prevalecer. Isso, exatamente. Quem, né? Porém... Porém, se você for considerar todo o arco do filme, o final... faz com que ele é quem vai pedir desculpa. Sim, pra é uma mãe, redenção, né? Ali, claro, é. Sim. Dele pra ela. Ele tá não entendendo pra esse lado, jornada do herói, cara. Eu não entendi muito bem, assim. Eu entendi que foi um... É dele, porque tanto é que ele chega lá, ela olha pra ele... Ela olha pra ele, mas dá de ombros, vem o pai, dá um soco nas costas do piá lá, pra ele entra. Eu acho que era mais exatamente uma sensação mal resolvida ali do que necessariamente da parte dele, assim. Sabe eu acho que os dois precisariam falar coisas ali. O pai chamou ele pra assistir Mengão. Aí ele falou, aproveita que sua mãe tá lá no quarto, conversa com ela. O pai já deixou tudo preparado, deu assistir na mão do moleque e tal. Não, assim. Eu acho que pode partir para uma ideia de que muitas vezes os nossos pais são incompreendidos quando a gente é adolescente, certeza, principalmente, né? Acho que tem isso. Que tudo é melhor. Qualquer coisa é melhor do que estar lá junto dos coroas, chato, né? Que não vive o mundo de hoje, que estão atrasados e tudo mais. Então, meio que você esquece, vai trazer... né, o que foi feito por você, né? Exatamente. Você então, vai comprar um pão, né, Gabão? Exatamente. É mais um filme, né? É mais uma mídia visual que eu assisto e que me toca justamente por me ver ali, claro, né? Claro. Mas então, eu acho que eu com minha mãe também tive então, isso. Eu acho que o Baú ele foi feito justamente pra isso, assim. Pra as pessoas se identificarem. Porque é um. Pra pegar o público não, geral é um mesmo, assunto, né? É um assunto que ele não só ele é um tabu, como ele é muito difícil de você expressar com os outros, né? As nossas relações com os nossos pais, elas tendem a ser muito difícil da gente expressar pros outros, assim, né? Tanto que... Então é muito legal ver isso, assim. E, tipo assim, pra explicar, né, a piada que eu fiz no começo com David Lynch, é porque mesmo sendo diametralmente oposto à ideia que quer passar, principalmente na relação de maternidade que tem entre os personagens, eu lembrei um pouco do Eraserhead. Porque filme do David Lynch, né? Tipo assim, você vê um pai que pelo medo da figura da paternidade, da paternidade tudo mais. Ele projeta seu filho como um monstro. E aqui você vê que uma mãe que quer justamente, né, se decide de proteger a criança, de, sei lá, acolher ela e de fazer dela o projeto dela, né? E é bem interessante esse negócio do projeto, né? Porque ele começa com uma comida feita por ela, né? Isso, né? Uma vela, né? Então, tipo assim, volta naquele negócio de que o quê? Os filhos, muitas vezes, são desejos dos pais de continuar a estrada deles no mundo, sabe? Então... Não só isso, você também tem a projeção, né? Que todo pai, infelizmente, a maioria, não todos, né? Mas uma grande parte projeta, principalmente, tudo que deu errado pra mim pode dar certo pra você. E através disso também, às vezes, a mãe dele, por exemplo, vamos supor que a mãe do moleque foi aquela filha que sempre ficou do lado dos pais e tudo mais, ela pode ter projetado isso também pro filho. Então a gente também conta com a experiência passada que a mãe ou o pai ele teve de quando ele era filho, porque a gente também se enxerga no lugar. Eu não sou pai, aqui o único que vai ser pai futuramente é o Cid, mas a gente sabe muito, a gente sabe muito bem que quando a gente for, a gente vai ter algumas projeções para os nossos filhos de coisas que a gente, mesmo sabendo que é burrice nossa, tipo, nossa, eu queria ter tentado tal coisa, eu vou falar pro meu filho, tipo assim, pelo menos dar uma pensada nisso. Então, você vê que essa parte também dela é muito de experiência do que ela se via como filha também. Então, tipo, no final das contas, por mais que tenha uma briga, desfeita de um laço e tudo mais, e teve a reconciliação no final, tudo isso é dentro de um ciclo, dentro de maturidade que tu passa, e além de passar ele não só adiante, você também revive ele em outras fases, principalmente quando você também vira avô, que você vai rever isso do teu filho com o filho dele passando por isso também. Então eu acho interessante você também estender essa linha do tempo aí, pra ver que o fator do pai é também sobre projeção em cima do filho. Sempre vai ser também, né? Querendo ou não, a projeção é através disso. Você projeta algo em cima de outro ser. Tem uma observação boa pra fazer também, pra defender um pouco, né, o lado do Cid. que é o seguinte, todo o comportamento dele, né, da criança, no caso, ela é completamente oposta ao comportamento oriental proposto pela família dele. Isso que eu acho muito legal. Então, assim, você vê que no começo a gente é apresentado uma família tradicionalmente oriental, né? Uhum. Boa, então, alimentação, né, Gabão? A tradição total, tudo. E tudo mais. É, uhum. É. E todos os comportamentos dele, né, conforme ele vai crescendo, vão sendo focados pro mundo ocidental. Então, os amigos dele, a questão do futebol, e assim... A namorada. É o máximo, é a namorada pra mim. Acho que é a figura máxima dele. Loira, né? Loira, olho azul. Era completamente sexy symbol, assim, né, do mundo ocidental, assim, né? Pelo menos em 2019, 2020, é o que se tem como, sei lá, mulher ideal, se é que isso existe, né? Mas publicitariamente é aquela, né? Aquela figura. Então até isso é um jeito de afrontar a própria família, né? Eu achei isso muito interessante também. Quem nunca, né? É um cara que tá querendo viver o mundo e a mãe tentando protegê-lo da forma dela, se tá certo, se tá errado, aí são os 500, né? Mas é isso mesmo, e vai também muito mas aí que tá, né, a questão oriental. A gente viu isso lá em Parasita, né, onde existe uma ideia de que tudo que é do ocidental, tudo que é dos Estados Unidos é o bom, é o perfeito, e o menino vai muito nessa ideia, né? Então ele tá querendo consumir aquilo ali e não ficar enraizado naquela cultura oriental. Realmente, você citou aí cultura oriental, mas isso também vai depender do país em si, né? Depender da era, da década, tudo, porque a gente vê, principalmente no Japão, a gente vê N transições dessa com a culturalização do comportamento do jovem daquela década. E isso é uma parada que, tipo, é muito estudado mesmo, principalmente depois do estouro do K-pop, o pessoal começou a notar certos comportamentos e padrões que há 10 anos não se tinham, não só por causa da internet, mas assim, com esse abraço, esse aporte, essa importação do americano em si, do estadunidense, no caso, né? Quando fala americano é muito aberto. Então, você vê que a cultura em si, ela, ao mesmo tempo que ela também sofre essa maturidade junto com o adolescente, ela também se muta para cada cultura. E eu acho isso muito interessante, porque quando você mistura duas culturas... isso geralmente vai ofender a anterior e vai modificar a posterior. E a gente vê o que vai se tornar através disso, os filhos dessa pessoa, ou então o que o país vai se tornar através disso com negociações futuras, ou então com mais mistura e mais importação de outras coisas, é bem interessante também se ver, não no sentido de mercado, mas no sentido de convivência social que tem desse choque. Acho bem engraçado e interessante também de se notar. É, tudo como vocês mesmo estão falando aí, né? Se trata puramente de uma relação dialética, né? Que se dá entre ali, no caso, né, do Kurt, entre a mãe e o filho, né? Porque, tipo assim, primeiro você tem a vontade de, tipo assim, um personagem que, digamos assim, na história ele tá sozinho porque o pai não é completamente retratado. Tipo assim, a história não tá se preocupando em tratar dele. Tipo assim, pode se ter uma leitura diferente disso. Mas eu prefiro imaginar que o central da história é a relação apenas da mãe e do filho. Exatamente. E a partir do momento, tipo assim, a partir do momento que ela descobre o choro da criança, né, pelo primeiro momento, quando ela vai comer o bolinho primavera, ela percebe que tá chorando, ela se dá conta de que aquela criança é um outro sujeito. Uhum. Que pode também ter as suas vontades, os seus desejos, e que muitas vezes vai entrar em contradição com os próprios projetos dela, né? Então, tipo assim, eu acho interessante isso, falando mais da dialética mesmo, é como é que você vai ter aí duas forças que vão entrar em choque uma com outra para produzir algo novo. Pode ser melhor, pode ser pior, mas é muitas vezes uma resposta a uma relação anterior que já existia. Isso acho que tá bem colocado, sabe, no curta mesmo. Animal Behavior, ele se pauta muito naquela parada, tipo assim, vamos respeitar a animosidade de cada animal. Vamos, por exemplo, tipo, eu achei muito interessante que eles colocam o cachorro como psicólogo, porque o cachorro, é, na nossa concepção, assim, do ser humano mesmo, é aquele que é fiel, aquele que é sempre manter o controle da situação, é aquele que faz a segurança, ele é o mais humanizado. Então, é, o cachorro pro ser humano, assim, o gato hoje em dia também é, mas o cão sempre foi. É um pitbull, né? Que é o mais legal. Eu não consegui identificar a raça, vou ser bem sério, eu tentei. Tem um cartaz de fundo. Ah, não percebi, não percebi, cara. Então se torna melhor ainda. Aí beleza, então tipo assim, e ele é um psicólogo que tá ali tratando dos trabalhos, né, dos problemas que os outros animais estão tendo. E é engraçado que, tipo, o discurso inicial que eles começam é que, tipo assim, é nossa obrigação praticamente, a gente, além de se amar, a gente tem que controlar essa parte animal dentro de nós. Então, tipo, isso não é só um recado, assim, pros animais que estão tentando controlar, de certa forma, a selvageria que o animal tem por natureza, né? É um recado ali pra quem já tá iniciando de como aquele curta vai tomar as decisões. Então você vê que é muito bem representado, por exemplo, a personagem lá que é um garfanhoto. Todo mundo, pra quem não sabe, né? A fêmea do garfanhoto, toda vez que ela copula, né? Ela sempre mata, come a cabeça do macho, o resto do corpo ela dá pros filhotes quando nascerem comer o próprio pai. Isso sempre acontece. Ela é 10 vezes maior que o macho e tudo mais. Então, tipo, começa com essas pequenas discussões da sanguessuga que se sente uma parasita na vida de uma pessoa, que ela namora, do marido, né? Do marido. Então, tipo assim. É um curta, né? Deixar só pra complementar, Felipe, assim, ele se passa durante uma psicoterapia de grupo. Né? Então não são várias psicoterapias individuais, uma psicoterapia de grupo onde estão todos os animais em roda, como se fosse um AA. Um grande Alcoólicos Anônimos. Assim. Você tem um sanguessuga, você tem um passarinho, você tem um porco, um gato. Não é um quero-quero, né? Parece um bem-te-vi ou alguma coisa assim. Eu acho que é um passarinho que ele tem um complexo de narcísico e por conta disso ele matou o irmão na infância. Deixou o irmão cair do ninho. E a cena é maravilhosa. Deixou cair, não. Ele dá uma bicuda. Ele mata o irmão dele. E ele tem problema com isso, né? Ele tem uma sangue. E ele não lembra disso, né? Um conteúdo recalcado, tanto que ele só acessa isso perante hipnose, o que é muito bom, eu achei genial. E é induzido de uma forma maravilhosa, né, cara? Você tem a sanguessuga, né? Que tem problema com relacionamento, porque ela parasita, ela é tóxica, né, os relacionamentos dela, porque ela parasita os pretendentes, os parceiros, namorados, né? Os parceiros. Você tem a gafanhoto, né, fêmea, que ela é viciada em tecnologia e ela não consegue estabelecer nenhum relacionamento, porque ela mata os maridos, né? E ela tem milhares de crianças. Então ela é mãe solo, né, além de tudo. Então ela tem problema com isso. E ela é stalker, eu acho isso genial, assim. Stalker, ela tira foto no meio da terapia das pessoas, do nada. Você tem um porco com um problema de alimentação, então ele é viciado em chocolate, né? Mas claramente ele tá tentando passar por esse vício. E você tem um gato. Uma gatinha que ela é... Ela tem toque, né? Então ela tem problema com limpeza. Então ela tá o tempo inteiro se lambendo, assim... E depois tem um personagem novo que entra, que é o Mote, né? Que é o que vai fazer a ligação. Que pra mim é o melhor personagem de toda a história. Eu vou falar a verdade. Eu fiquei muito indeciso em escolher qual foi o melhor personagem. Porque eles têm momentos tão particulares. É tipo assim, você vê que o porco tem vício em comida, né? Ele não consegue controlar o sistema endócrino nele. Ele sempre tá comendo alguma coisa pra substituir o vício dele em chocolate. Porque isso é bem comum, né? A pessoa que às vezes para de fumar, a pessoa que para com algum vício específico, ela acaba às vezes encontrando em outro uma alternativa pra aliviar essa ansiedade, esse estresse e tudo mais que acarreta. Isso é bem comum, na real. Então ele, em vez de estar comendo chocolate, ele come tudo que tem na sala, compulsivamente. Toda hora ele levanta, vai lá no canto, come alguma coisa. Então eu achei essa sutil, não é bem sutil porque é bem escrachado, mas de certa forma é sutil porque ele não tá querendo mostrar especificamente que tá ocorrendo aquele problema, mas ao mesmo tempo ele quer tá mostrando que tem um problema ali acontecendo, e que em terapia de grupo, geralmente o psicólogo, assistente social, o que for que tá ali na roda, cara, ele não vai ficar apontando o defeito da pessoa, ele quer que a pessoa se liberte, ele quer que a pessoa realmente mostre que ela tem um problema. Então, para os outros também aprenderem com essa experiência e tudo mais. Então, você vê que o Pitbull, né, o psicólogo, não sei se é um psicólogo, posso falar que ele é psicólogo, Gabão, não ele sei. Ele é um psicólogo. Ele é um psicólogo? Ele é um psicólogo mesmo. Então, você vê que o psicólogo, ele não tem, em momento nenhum, ele não repreende a ação ou a atitude de ninguém. Ele deixa o pau quebrar, fala o que você tiver pra falar. Você quer conversar? Conversa. Você quer comer ali? Vai lá, come, cara. Mas, tipo assim, o importante é que você tá participando dessa interação do grupo aqui. E, cara, isso é genial do início ao fim do episódio. Eu acho legal que tem uma tiração de sarro, assim, com o próprio papel do psicólogo, né? Ali ele usa como ênfase a psicoterapia de grupo, né? Mas aquilo ali serve, inclusive, pra clínica, assim, né? Aquele discurso um pouco já cansado, né? Pronto, de que você precisa se respeitar, que você precisa prestar atenção nas suas próprias funções, e que aí quando tá a hora que chega no ápice da coisa, acabou o horário, né? Você precisa ir embora. Eu acho que além disso, ele também é uma crítica, assim, a esse negócio que assim, vem surgindo, né? Mas assim, se coloca de você tem um espaço seguro, sabe? Sem críticas, essas coisas. Aí é que tá. E a crítica existe no episódio, todo mundo que. Uma pessoa começa a falar, a outra interrompe pra criticar e julgar. Aí o psicólogo, não, gente, não é bem assim, e não sei o quê. E o pessoal tá quebrando o pau, velho, é muito bom. Mas quem verbaliza mesmo é o primado, né? É o gorila. Ele é o maior verbalizador dessas estranhezas em cada reino, né? Ou seja, você tem ali na vida do gafanhoto, louvo a Deus que seja, ele fala como isso é normal, mas é normal para aquilo ali. E aí a gente pode, pelo menos eu, né, comecei a fazer algumas relações com culturas diferentes. Se a gente for pegar o próprio ser humano mesmo, você for pegar culturas diferentes, ou seja, os aborígenes, né, algumas sociedades mais fechadas, onde você tem como é que se fala? Que eles cortam o clítoris da mulher e que isso, para o Ocidente, né, ou para a maioria das pessoas, é considerado um absurdo, para aquela cultura não é. Né? Então, de que ponto, de qual olhar, de qual perspectiva tem que se olhar? E ele é um cara muito racional. Né? Ele é uma pessoa que se utiliza de uma racionalidade meio fechada, né? Não dá muita abertura para contextualizações nem nada. Ele simplesmente não interessa se é na vida do gafanhoto. Existe uma coisa que para ele é errada. Comer o marido é errado. Pronto. Matar então, o irmão ele é errado. Começa a, ele fica consternado. Ele começa a reproduzir isso como se a verdade no mundo em que ele vive fosse a verdade no mundo de todos que estão ali, entendeu? E que são mundos completamente diferentes. São perspectivas diferentes. E é legal porque, assim, ele é o cara que... O símio, né? O macaco. Ele é o que tem o maior poder cognitivo, porque é óbvio, né? Uhum. Ele é um macaco, então entre os animais, evidente que ele teria... E olha que não é o psicólogo, né? É, então. Mas é justamente por isso, porque a questão não tá na racionalização dos teus atos. Né? Tanto que quanto mais ele racionaliza, mais ele vai ficando nervoso e é justamente entra esse em crise. O problema dele. Uhum. Ele não consegue estabelecer que existe um mundo fora da racionalização dele, né? Cara, eu acho sensacional. Pra mim, a melhor cena é com ele, que ele tá na fila de mercado, com 18 itens, aí o cara, você tá com 18 itens, ele fala assim, vem cá, qual é a profissão do cara, é contar os meus itens na minha cesta? Aí ele vai lá, pega o saco de ervilha do cara e rasga. Pronto, vai lá pra fila de 3 mil itens, vai. Um cacho de mandando é um item. Sensacional, velho. Aí, tipo assim, engraçado que o pessoal pergunta, e aí, o que você fez depois dessa situação? Aí ele conta a história, não, foi pro cacho que suportava a quantidade de 18 itens, é. Aí o pessoal, nossa, foi uma boa ideia, ele, porra nenhuma, e começa a destruir a sala inteira. É o pequeno burguês, né? O pequeno burguês total, né, José? Nossa senhora. É muito bom, e aí, cara. Tá, eu acho que é uma boa discussão que ele coloca, curta, porque pra mim é uma coisa que tá debatendo completamente sobre natureza humana, sabe? Tipo assim, o que, que seria uma natureza humana? Aquilo que eles tanto vêm falando, né? De tipo assim, de eles têm meio que um discurso de tipo assim, a gente tem que sobrepujar a natureza, sabe? E daí o Simio, né, chega falando tipo assim, não, você faz parte da natureza, sabe? Você tá sendo tanto produto quanto a criação disso. Então, eu acho que é bem colocado os animais, porque eles adotam coisas, como o Gabriel bem ilustrou, que são coisas típicas de cada animal, sabe? A gata que tem mania de limpeza, então fica se lambendo a todo momento. A louva-a-deus que tem dificuldade em relacionamentos, então ela come sempre a cabeça do parceiro. E isso vai se colocando, tipo assim, qual dessas coisas é o natural? Existe uma coisa natural? E é justamente por essa negação da natureza que eu acho que o curta é bom, porque o nome comportamento animal é algo que, tipo assim... Que sátira, né? Tá fazendo uma sátira completamente com o comportamento humano. E tipo assim, pegar... A frase inicial, velho, aquela oraçãozinha... Eu sempre chamo de reza e oração qualquer textozinho desse pronto, saca? Naquele início de sessão de grupo... Ah, nós estamos aqui com esse único objetivo e propósito, melhorar, blá, blá. Cara, mas desse curta em específico, ele é muito sarcástico do início ao fim. Tipo, controlar a nossa natureza humana, controlar cada ato nosso. E acima de tudo, depois de você se reprimir de todas as formas, você tem que se amar. Então, cara, eu achei incrível por causa disso. E é uma coisa que eu elogiei já BoJack por fazer isso aqui. Como a gente já tá falando aqui, tá ficando até repetitivo, é respeitar a natureza do animal. Se o animal é um cachorro e ele gosta de mijar no muro, ele vai mijar no muro. E geralmente o pessoal não respeita muito isso em animação. E eu curto muito quando eu vejo um animal sendo animal, sabe? Eu prefiro até. Porque isso passa pelo menos um pouco mais de identificação, sabe? Você fala, meu cachorro faz isso, então... tipo, não cria aquela coisa, tipo assim, nossa, é só uma pessoa... com um corpo de cachorro. Não humaniza tanto. Então, e é legal. O único que era distante, né, desse lado animal era o próprio psicólogo, sim, né? Até um certo ponto. Mas, que é o cachorro. Exatamente, mas bastou balançar uma vareta, né? Um pedaço de não, pau. Mas antes disso, tem um momento que ele fala de cheirar a bunda dos outros cachorros. Você vê que ele dá uma leve, assim, sabe? Então, mas entre o discurso falado, né? E ele demonstrar aquilo no momento de catarse coletiva, que é o que tá acontecendo ali, é justamente o que quebra... O comportamento é onde faz cair a ficha. E aí é a catarse mesmo. É onde o macaco lá tem um grande insight. Que assim, olha só. Ele, que é o cara todo controlado, ele não deixou. Tem um momento que ele não vai. Que ele vai mostrar sua própria natureza e tá tudo bem. Tá tudo bem mostrar a tua própria natureza, né? Não significa que você precisa deixar de ser o que você é pra cair num espectro de normalidade ou alguma coisa perto disso, né? O que a sociedade espera do que seja normal, né? Eu acho que brinca também bastante com essa fala de que, ó, branco e preto não existe, existe uma legião inteira de tons de cinza. Eu acho isso muito legal, assim, bacana, foi uma... surpreendente, assim, eu achei que fosse bem menos... Eu tava esperando bem menos, viu? Cara, eu não, porque, sei lá, eu quando eu vi o estilo de arte, igual eu tava comentando mais cedo, eu lembrei direto da... E eu li também um pouco da sinopse. Não que a sinopse vai fazer grande diferença, porque aqui, quem já ouviu o Cult há um tempo, a gente tá pegando as sinopses de filme, assim, maravilhosas, que dizem exatamente o que o filme é. Mas, assim... E eu fui na fé porque, por causa daquela série Animals, né, que tem até um nome parecido, da HBO, que é uma série, cara, que ela é uma sacanagem de boa. Assim, é uma das melhores séries produzidas nesse ramo, assim, nesses tipos de termos, né, que é o animal entendendo o local dele na sociedade, e fazendo esse paralelo com o ser humano e tudo mais, quais são as reais diferenças, além de, tipo, se existe racionalização ou não, esse tipo de coisa, discursos um pouco mais aprofundados do que no episódio desse curta, né. Então, eu achei interessante por todos esses aspectos e também por causa do genial final que tem, que é a relação lá do gorila, né? Que depois dessa parada que o José mesmo citou, que, tipo, chegou no ápice, beleza, vai todo mundo pra sua casa, terça-feira que vem a gente se vê, e o escritório do coitado psicólogo todo quebrado e tudo mais, coitado, velho. Ele de boa limpando, né? De boa limpando. Aí o gorila, tipo assim, ele teve aquela libertação, né? Que não sei se alguém que já fez terapia em grupo, ou se mesmo já fez até em terapia, onde foi um psicólogo e tudo mais. Mas quando você passa essa descarga dessas. Não perca de emoção, mas quando você libera toda essa energia que você guarda ali e tal, como o gorila lá conseguiu liberar e tal, você viu que ele ficou aliviado, mas um pouco assim, cara, o que, que vem depois disso? Eu preciso de mais. E foi engraçado ver isso, o psicólogo. Eu não aguento esperar até semana que vem. Né? Imediatista. Imediatista. E você vê que ele, tipo assim, ele fica, querendo ou não, em choque. Ele fica ali com o olho arregalado na porta, olhando lá, coitado, o psicólogo varrendo o chão. Ele é várias vezes indagado sobre o problema, ele sempre diz, eu não tenho problema nenhum. Então ali quando ele realmente percebe, né, que ele tem problema e que acharam o problema dele. E agora como é que eu lido com isso sozinho, né? Isso é exatamente. Novo pra mim, assim, não posso simplesmente ir embora pra casa, né? Não, vai ter que lidar com a luva dele lá. Aí no final o que acontece? Dá pra gente contar? Seria spoiler demais. Já, porra. Já foi. Aí no final tu tá lá, louva a Deus, pegando o elevador, foi embora e chama ele, tipo, ó, a babá tá lá com os meus 1.000 filhos, hoje tem babá. Você quer dar uma saída? E aí, grandão, vai fazer o que esse final de semana? E todo aquele arquétipo de rodar bolsinha, saca? Caralho, velho, foi, tipo... E no final, e ele, tipo, como tá em choque, ele quer entender o que ele é, o que ele precisa, ele vai entrar na primeira onda que vier mesmo, cara, e foi... Aquela coisa, fudido por fudido, menino. Truco. Mano. Ai, cara, é um curta que, tipo assim, eu assisti ele umas 2-3 vezes e eu vou indicar sempre pra todas as pessoas assistirem que ele é muito bom e é de fácil acesso, que você encontra aí, disponível no YouTube, legendado pra você, bonitinho. E é muito bem desenhado, aliás, que a gente não falou muito isso, mas a paleta de cores é aquela bem pastelzona, que passa aquela sensação mais de tranquilidade e tudo mais, que ali não tá rolando nada demais, mas as atitudes dos animais, dos personagens, dessa natureza humana e natureza animal, ela se revela muito agressiva e você vai vendo isso de uma forma muito cômica, é muito cômica, muito, muito mesmo. E tem um traço amigável também, né? Tem, velho. Todos eles são muito amigáveis. Assim, o gorila, ele, tipo assim, ele pode ser truncadão, mas ele é fofo. Assim, você olha, ele é fofo. A sanguessuga, ela tem até um tubozinho, tipo assim, eu não sei se a sanguessuga tem isso, mas o corpo dela tem até um, tipo, uma entradinha, assim, então ela é muito fofinha. O passarinho... Gente. Oi. E a sanguessuga tendo ataque de ansiedade? Que minha nossa senhora. É colocando saco. Respira, respira. Caralho, velho. Não, e ela dizendo o que ela viu na bunda do gorila, velho. Eu vi coisas que não podem ser desvistas. Aí não, e ela simplesmente depois que sai, coloca o saco de novo na cabeça e pronto. Virou o dia, acabou. Cara, eu realmente curti muito esse episódio. Tipo assim, eu não sei como se pronuncia. Enfim, Falve, né? Ou Fou. Favu, será? Favu. Né? Tem esse negócio da sílaba com palavras aí sempre oxítona, né? Uhum. Mas. Se trata, tipo assim, dois garotos brincando, normalmente, sabe? Tipo assim, e é interessante que logo no começo você vê muito, né, uma coisa entre disputa entre amigos. Sabe, de um querendo se dar melhor do que o outro, eles tendo várias disputinhas entre si. Até que eles estão brincando, invadem um terreno de construção. E eles se dão, tipo assim, num local com areia movediça. E ao que um deles, né, tenta sair, meio que ele, né, ele sobe pra sair, o outro fica falando, ah, você tá querendo me enganar, sabe? Tá querendo fazer, tá querendo aplicar uma pegadinha em mim. E antes disso, é muito interessante notar que nesse negócio de, ah, você tá querendo me enganar, um deles fala que viu uma raposa. E o outro não se vira, né? Porque, tipo assim, ah, você tá mentindo, né? Eu não vou ser o bobalhão aqui que vou ficar com medo por causa disso, sabe? Você não vai me pegar, não vou. É, então. Né? E justamente, tipo assim, esse garoto cai na areia movediça, né? Ele consegue. O primeiro consegue se libertar. E daí ele empurra o segundo, sabe? Tipo assim, ah, você não quis me ajudar, então empurrou ele dentro da areia. E daí ele começa a afundar, mas muito rapidamente. E nesse ponto você vê que os dois já acabaram com um negócio de brincadeira e já estão realmente desesperados, sabe? Deu merda, né? Uhum. Sim. Fodeu. E daí o garoto sai correndo, sabe, tentando procurar ajuda, e quando ele volta pra lá, ele já não acha mais o menino. E é engraçado que, tipo assim, como é um curto, né, não tem como justamente focar na reação dele, mas a reação dele acho que é o negócio mais humano possível que você... O que uma criança que praticamente acabou de ver o seu amigo ser engolido, né, por uma pela terra, né? Tipo assim, e com você tendo parte de culpa nisso. Isso. Uhum. É. Tipo assim, cara, tendo parte, não, ele é totalmente. E ele pega isso pra ele, tanto é que ele não consegue falar. E ele, quando vai começar a falar com a mulher, né? Ele começa, eu, e tipo assim, ele tá ensaiando falar alguma coisa que durante um tempo ele fica vagando. Tem rumo, sabe? Porque justamente não tem mais o que fazer. Uhum. Sabe o que é o mais curioso desse curta? Que o Jeremy Conté, que é o diretor, né, o produtor desse curta, toda essa história, tudo é baseado em pesadelos recorrentes dele na infância. Então ele sempre tinha isso com um amigo dele, ele sempre sonhava isso com um amigo dele. Aí ele, quando teve financiamento e tudo mais, decidiu fazer o curta, que é exatamente, assim, milimetricamente, a mesma coisa que ele sonhou. Então eu achei isso bem interessante, que ele quis mostrar ao mesmo tempo essa visão, como vocês falaram, humanizar, né? Mostrar a visão da criança, que ele é um cara de Quebec e tudo mais, então ele queria mostrar como era a vida em Quebec, mais ou menos naquela visão, como ele sempre teve nos sonhos dele, da criança tendo esse tipo de pesadelo e tudo mais. Então toda a atitude, toda a ação foi exatamente, não só da criança, mas da criança diretor, que passou tudo isso em várias e várias vezes, que ele sonhou esses terríveis pesadelos aí com amigos dele bem próximos. Isso é bem legal. É interessante como ele coloca coisas da infância do local, né? Sem precisar deixar isso explícito, sabe, no texto. Porque, tipo assim, no momento eles estão conversando, eles estão falando, tipo assim, ah, você não come carne, sabe? Mas tem algum motivo, só você só fica repetindo o que seus pais dizem. E daí, tipo assim, o outro fala, nessa conversa, né, tipo assim, fala, ah, você come, mas você teria que comer o animal, né, que você obtém, que você caça ele, você não sabe caçar. Daí ele fala, ah, meu pai... É porque eles são hippies. Meu pai me ensinou a caçar. Ah, mas eu nunca vi seu pai, né? eu acho muito bacana como ele trabalha esses elementos da infância. Ele aquela infância inocente, onde eles brincam ali, e é uma coisa natural, onde um quer ser mais que o outro, um quer ganhar. É sempre uma disputa, mas uma disputa sem violência, sem briga de ego. É uma disputa entre eles, mesmo que no dia seguinte o outro ganha, que no outro dia é o outro que ganha. Mas ao mesmo tempo existe uma relação de afeto, não só no final, mas quando eles estão passando debaixo de uma cerca, em que um segura para o outro passar. Então, para mim, aquilo ali tem é bem simbólico, né? De por mais que ele esteja... Porque ali podia muito bem um brincar, soltar a cerca, um que já passou, criança, não deixa. Né? Exatamente, mas não. Mas vocês veem que eles têm também como se fosse um código de ética, né? Não, tipo, ali é uma hora de ajudar o outro, para eles dois irem até um local, né, meio proibido, que justamente é quando eles vão para esse terreno, né? Essa mineradora. É uma mineradora. Tô lendo aqui que é. Exatamente. Então, assim, eu acho engraçado como ele trabalha essa disputa, né, de amigos, mas é uma disputa sadia, mas também dá espaço para esse afeto, para esse companheirismo, para essa vida compartilhada deles dois. Eles dois ali estão sozinhos, não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém. Estão desbravando, né? Estão realmente vivendo a infância naquela cidade, como vocês bem falaram, que é retratar também um pouco da infância, uhum, em Quebec que ele teve, né? O diretor. E outra, Cid. Então, essa parte achei bem comigo. Boa. Essas duas crianças atuam bem melhor do que as crianças de as boas maneiras. Nossa senhora. Já. Isso que eu ia falar. Eu digo mais. O José falou. O José falou do final, de como ele tá em uma espécie de meio, uhum, catatônico, né? Mas me lembra muito essa corrida que ele faz e a expressão no rosto. Ai, da cara, pequena Mooney lá do Projeto Flórida, né? Uhum. Naquela cena, uhum, final. Então, eu também fiquei apreensivo. Agora, eu achava, e claro, né, isso num pensamento bem positivo, né, otimista, de que quando o menino vai até o caminhão, que ele não encontra o cara, mas vê a porta aberta, eu achei que o cara já tava ajudando o amigo. Eu também, não foi só você não, fui positivo, né, nessa hora. Infelizmente, ao que tudo indica, não teve essa não, realmente o brother lá foi-se. E eu acho que a raposa justamente é o que simboliza que ele foi. Sim, sim. Porque é ali que a ficha cai, né? Quando ele vê a raposa, Exato. E que o amigo não tava mentindo. Tipo assim, até ali ele tava no estado justamente catatônico, né? E quando ele vê a raposa, eu não sei, mas eu acho que a cena dele chorando... Então tocou Maísa, meu mundo caiu, né? Antes dele chorar, o olho dele tá cheio de lágrimas, sabe? E o fato das lágrimas saírem tá nesse fato de que ele sabe que, ok, o amigo dele morreu, né? Porque, tipo assim, e é interessante falar justamente da raposa, porque a raposa, ela aparece meio que num lugar completamente diferente no qual ele perdeu o amigo dele, uhum, sabe? Porque, ok, ele perdeu um amigo dele num local cheio de lama, né? Justamente como vocês disseram, numa mineradora aí. E agora, onde ele anda sem rumo, tanto que a mulher que acha ele, né, dá carona pra ele e fala, tá indo pra onde você mora, né, tá indo pro lado errado. E do nada ela para o carro e daí que você vê a raposa e é justamente, volta pra ele toda essa, o termo, né, que vocês já usaram aqui, eu acho ele ótimo, essa catarse do que acabou de acontecer, sabe? E no fim a raposa vai embora, então o fato da raposa ir embora, eu acho que representa o amigo dele também, que não está mais entre nós. É, a terra come mesmo, né, galera? Eu acho que dá pra citar só como menção honrosa aí os outros que ficaram de fora, né? Principalmente os dois aí, tanto do José quanto do Felipe. Ah, mas o meu, vou te contar. Pra que a galera veja. Não, eu acho o seu interessante, não sei se a galera assistiu, mas é porque tem algumas referências. Ele só tem referência. Não é algumas, é referência. Tipo, vamos fazer um curta sobre It, só que com um orçamento menor e com uma atriz mirim que não tem reação. É normal. É, nossa, horrorosa. Não, pior ainda é a mãe, cara, que tem já 20 litros de sangue já caiu, já saiu dela, né? E ela ainda assim tá ainda tá esboçando reação, fudeu, mano. Para. Cara, realmente, uma banheira de sangue. Não sei quem chegou a assistir esse aí que eu indiquei, eu que eu nem vi. Lembro mais o nome. Cara, é uma menção honrosa que não vale nem a menção. Só que assim... Você procurou qualquer coisa e pôs lá, né? Fala a verdade. Foi. Não, mas eu avisei isso. Eu não avisei isso. Assim, falar. Fala aí, galera. Só vou citar. Não sei se foi o Todd Phillips ou se foi o Joaquin Phoenix, mas um deles dois pegou a referência do sangue na boca, hein? Porque esse filme é de antes. Esse curta é de 2015. Assim, o Joaquin Phoenix, ele é um cara que, tipo assim, ele é o cara bicho solto. Você deixa o cara lá. Não, mas ele é o cara bicho solto. É o cara que não se prende na sessão de psicologia em grupo, ele tá de terapia em grupo, porque tá pouco se fudendo. Ele é o cara que fala assim, velho, eu gosto de cagar pelado, eu vou cagar pelado aqui na frente de vocês. E foda-se, sabe? Então, às vezes. Eu não cago de roupa, não, velho. Se eu cagar de roupa, eu me melo, eu me sujo. Ai, caralho, isso aí. Eu gosto de cagar pelado e eu vou cagar pelado aqui na frente de vocês. Que isso? O cara com o Del Toral, ele faz essas paradas. Eu já acredito nisso. Então, tipo, o cara simplesmente, às vezes, ele sentiu o sangue ele descendo, o melado escorreu. Aí falou, por que não? Um bom guerreiro é aquele que suja a sua espada de sangue. Aí então, cara, ele honrou a camisa que tava vestindo. Pra mim, o nome disso é ser bom. É ser bom e criativo. Ai, ai. Você não lembra nem o nome, né, Felipe do Curta? Porra, meu cara, eu vou te falar que é, foda-se. Não. O nome do Curta é The Smiling Man. Olha só. Olha o Joaquim Fênix aí, ó. É. Copiando, hein? Não, e o do José também, eu acho que merecia a menção honrosa, véio. Pelo menos pra citar, pra que a galera tem que assistir esse aí, velho. É muito bom, sim, cara. Apesar, é sensacional. Apesar dele ser de fácil acesso e ser facilmente encontrado no YouTube, sabe? É, ele distorce um pouco, porque, tipo assim, ele é mais longo, né, que a medida dos curtas, ele tem meia hora, então ele até tem um média-metragem, tipo. Me ofende, já tá errado. E ele também. Cara, assista, velho. E ele também é uma. Ele é escrito e dirigido, né? Pelo Ari Aster, que é o diretor do Hereditário e do Midsommar, né? E, enfim, pelo que eu sei, o The Strange Thing About the Johnsons, que é tipo assim, a coisa estranha sobre os Johnsons, é o projeto de DCC dele, da faculdade de cinema. Olha só. Ou seja, tipo assim, ele pra. Tipo assim, foi o grande cheguei que ele deu na indústria, sabe? Que foi dirigindo esse belo curto. Pra depois fazer Midsommar. É, foi realmente um grande cheguei. Olha, não, primeiro ele fez Hereditário. Sim, sim, né? Mas. Mas enfim. É... E, tipo assim, ele, pelo que eu soube, né? Ele nesse curta, ele quer. Ele queria explorar tabus. Ele queria lacrar, vamos ser sinceros. Ele queria. Você assistiu, lacrar. Felipe? Ele só queria lacrar. Eu não nem assistiu? Assisti. Não assisti. Não. Então, mas se você. Quando a pessoa vira pra mim, ele só queria quebrar tabus e padrões. Não. Esquerda miçangueira, lacrador. Eu não sei se eu assisti no YouTube. Mas quando você pesquisa no YouTube, você só tem vídeos de reações das pessoas assistindo ele. Sim. E aí é que tá, tipo assim. É uma coisa tão... Cara, olha, você que tá... Sinceramente, eu acredito muito numa coisa que é publicidade negativa, mas, enfim... Se você for uma pessoa que se choca fácil, não assista. É a marca registrada dele, né, Dixon? É só chocar, então, tipo, ele é o lacrador máximo do cinema contemporâneo, José. Eu tô lançando psicologia infantil nos... Psicologia reversa, né? Psicologia reversa. De altíssimo nível, inclusive. Porque, justamente, tipo assim, a história é uma história horrível. De, tipo assim, de um cara, cara. Aquele cara, o pai da família, mano. Ele é um gentleman, sabe? Eu queria que aquele cara fosse meu pai, mano. Mas eu nunca queria conhecer alguém como o filho dele. Então, mas aí que tá. Que no tá, caso seria aí, você se ele fosse seu pai. É, amor. Não, mas aí que tá, José. Eu assisti ele em inglês, assim, legenda, e meu inglês é bem humilde. É só o verbo to be. Grande abraço aí então, pro CCAA. Ai, Wizard, então, já amamos vocês. Então, eu não peguei certas coisas. Eu não realmente não tenho certeza. E pra mim, pelo que eu pude captar, eu acho que o pai inicia algo, mas o filho institucionaliza, mano. Entendeu? Caralho, Jesus Cristo. Vai lá e faz, né, Gabão? O cara bate o cimento e fala: levanta o muro. É o Jesus híbrido. Olha, um abraço aí, pessoal do. Pra dar uma sinopse, eu não vou dar uma sinopse curta inteiro, mas digamos assim. Não dei spoiler, não, mano. O curta começa com um menino se masturbando, sabe? Tipo, tem embaixo da coberta, coisas, e segurando uma foto. Não. Começa com ele mandando no Twitter da Manuela Dávila. Manuela Dávila, você chupa meu pau? Aí pronto. Não, ele tá bem de boa no quarto dele lá. Ele é um garoto analógico, ele gosta das coisas, gente. Ele é hipster. Ele tá te segurando uma foto e tá lá se masturbando, sabe? Até que o pai dele entra no quarto de repente. E daí, né, ele vê aquilo, já sai assim, e dá um tempinho, o moleque tá tipo assim, pai. Com a mão quente, né? Saco roxo. Aí, tipo assim, pai, ele espera um pouquinho, e tem uma puta conversa amigável, sabe, com o filho dele, tipo assim, porra, eu fiz errado de não bater na porta, mas você, né, tá nessa fase e tudo mais. E daí depois que ele tem essa conversa com o filho dele, ele vai e aquele embora, quarto fedendo, que boa. Não, não, não. E ele mostra que cola, é algo sabe, na a foto que ele tava. E é uma foto do pai dele. Meu Deus. Nossa. Ah, não, é. José, já choquei. Já choquei. É, então, cara. E, tipo, ah, assim, estragou a experiência. É, você estragou a experiência. Eu também acho que o José tinha que ter parado antes. Por que você fez isso? É. Eu mandei a indicação faz tempo, devia ter assistido. Se foder. Mas você estragou do ouvinte. Não, isso é bem no começo. Isso também o Ariasta não faz questão de esconder, não. A pira tá muito mais além disso. Mas nesse começo, o que ele mostra. É que o pai fala pro filho, tipo assim, você não precisa se esconder, nem ficar envergonhado, não. Tipo, claro, você não vai fazer na sala de jantar, né? Mas isso é uma coisa normal. Mas ao mesmo tempo que ele fala normal, o filho pergunta, você também fazia? E aí ele começa a desconversar, então, mas isso todo mundo fazia. Chega, mas ele não faz, senão... Entendeu? É, mas é massa, mano. Mas é massa, velho. Pode assistir que é muito massa esse curta, velho. Cara, então olha aqui, ouvinte, se vocês fazem isso com a foto dos seus pais, mande um vídeo pra gente, a gente vai gostar. Mas você José, a boca todo mundo. José gosta desse conteúdo assim. Tem não, manda. Pode mandar que a gente compartilha aí. Não com todo mundo, a gente mantém no grupo fechado. A gente tem um grupo só pra isso. É, não, claro. Porra, se um ouvinte fizer isso, eu vou ficar emocionado. Mas não pelas razões que vocês estão pensando. Tem que mandar os momentos finais, né, Felipe? Aquele famoso último guspe, isso. Só as porradas. Nossa. E com isso terminamos. Sim. Temos um cash, né? Fechou com chave de ouro. A chave que gruda. Ai, Jesus, eu vou parar aqui.